Pop Saudade. A maior e melhor tecnologia em shows de saudade de todo o planeta. Aí o Joquira é uma loucura, né? Chora. Alô, Joquira! Hoje vai ser mais ideia, agora. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Chegou o show rolando aqui no Solar Show. Bora, família! Ao pensar me desespero, rebuscando as emoções dos nossos lindos momentos. Hoje vivo a solidão. Oh, meu Deus, quanto tempo se passou e tanta saudade, quanto sofrimento e dor. Tentei te esquecer, mas tudo foi inútil. Outro coração ainda clama por você. Saudade. O covarde de DJ Paulinho Boy. Ao pensar me desespero, rebuscando as emoções dos nossos lindos momentos. Hoje vivo a solidão. Hora da bronca. Saudade. Mas tudo foi inútil. E aí, como é que é? O seu coração. Será que não vai? Ainda clama por você. A festa de voltar, cara. Volta. Volta. O meu coração te chama. Pop Saudade. A super máquina do tempo. Eu vou chorar, porque te amo demais. Você é meu amor, você é minha paz. Vou falar pra ele assim, olha. Quero que você, meu bem, não me esqueça. O meu coração foi feito só pra você. Por favor, me entenda e não desapareça. Sem o seu amor, consigo. Ô, meu bem! Meu bem, não se vá, porque eu te amo. Meu bem, não se vá, porque eu te amo. Só lembrando que amanhã a gente está no Ponte das Flores, lá no Telégrafo. Você é o nosso convidado. Gira, Ponte das Flores, lá no Telégrafo! Meu bem, não se vá. Se você for, eu vou chorar. Pop Saudade 3D. Demais. Você é meu amor. Você é minha paz. Fala, Orilho! Quero que você. Orilho do áudio. Já gravamos os melhores CD do Estado do Pará. Aqui no Pop! Por favor, me entenda e não desapareça. Sem o seu amor, eu não consigo viver. Meu bem. Pop Saudade. Meu bem. fica comigo. Porque eu preciso do seu amor. Oh, meu benzinho, sem seu carinho não tenho caminho, não sei pra onde vou. Bora, só lá, show! Sou como um barco sem rumo que vai pelo mar navegar. Para o parceiro Pinto, aqui com a gente também, um forte abraço. Uma noite. Ele é isso, olha. Valeu, maninho, dá valor. Que não. Que gostou, papo saudade, olha. Que não tem luar. DJ Paulinho Boy. Bora, fica comigo. Porque eu preciso do seu amor. Oh, meu benzinho, sem seu carinho não tenho caminho, não sei pra onde vou. A família chegando junto do Pio Solar. Sou como a poesia que não tem melodia pro poeta cantar. Sou Pop Saudade 3D. Uma ave que voa procurando seu ninho pra poder amar. Não vai embora, fica comigo. Sabe, eu preciso do seu amor. Oh, meu beijinho. Ah, meu benzinho, sem seu carinho eu não tenho caminho. Pop Saudade 3D. Pra onde eu vou? Não vai embora, fica comigo. Porque eu preciso do seu amor. Oh, meu benzinho, caminho. Pop Saudade. Não sei pra onde vou. De fogo lá no comércio, a parceira camarada. Alô, bola! Lua, tu que és deusa da noite, traz de volta o meu amor. Ela tá chegando o aniversário da sogra do Percebe. Vamos lá. Já perguntei ao sol, achei muito onda, Percebe, e a todas as estrelas, ninguém me respondeu. As nuvens se afastaram e o vento que me se escondeu. Minha lua, por favor, Pop Saudade, ajudar, ilumine o caminho para o meu. Olha, até 23 a portaria está liberada. Vamos chegar junto. Lua, minha lua amiga, diga pra ela que eu estou a chorar. Lua,

Talvez de cheia já tá na área. É. Alô, Preta, alô, Carmen! Pop Saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você recordando. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você a super máquina do tempo. Esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem, me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Diga que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. Quer morrer? Morrer. Só se for de amor. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor. Vanderlei da Chiva, ele que faz parte agora do Justiceiros da Saudade. Essa camarada é meu. Bora, Vanderlei! Bora! Passar dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Seus braços eu quero morrer. Você quer morrer, quer? Morrer. Morre, desgraçado. Só se for de amor. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, a super amor, máquina amor, do amor, tempo. Me beije, me sufoque. De amor, amor, amor. E o que, cara? Meu grande amor. Bora, Pedro Garmi, Lógico Casal 96, olha aí. Como eu preciso. Benichon por ali também. Lógico Casal arrebenta na dança, hein? Amor. Alô, Benichon! O meu mundo longe de você, para mim não tem prazer. Eu já não sei mais viver sem você. Saudade 3D. Bora, Diablo, gente! Como eu preciso te amar. Bora, o Castanhal, olhando ficha. Ele, o meio pão. Como eu preciso te amar. Pop Saudade. Pop Saudade. Por favor, procure compreender. Eu já não sei mais viver sem você no coração. Como eu preciso te amar. Que surpresa agradável, eu aqui de frente com você. Nessa festa de amigos, todos dançando pra valer. E que tal se a gente se entrosasse pra dançar? E no meio da dança, você deixasse eu lhe beijar. E foi assim que renasceu nosso amor numa festa de amigos. Olha o balde de cerveja aí, R$22, na mão do garçom e no vá, tá, gente? Abramo e Adraft, beleza? E entre abraços e beijos, muito papo rolou. E voltou a ser forte o nosso caso de amor. Pop Saudade 3D. Saudade no Solar Show! Tá bonito! Que surpresa agradável! E o quê? Eu aqui de frente com você. Nessa festa de amigos, todos dançando pra valer. E que tal se a gente se entrosasse pra dançar? E no meio da dança, você deixar seu livro. Um abraço aí também, o grande amigo Marcão. Foi aliás, assim, o Magrão. Sim. O Magrão tá aqui com a gente. Seu nosso amor. Ele que é secretário aí do tio Val, Bolsonaro. Festa de amigos. Aqui do Solar Show, um forte abraço, Marinho. Onde a gente dançou. O Adriano Rodrigues tá com a gente também, obrigado. E abraços e beijos, muito papo rolou. E voltou a ser forte o nosso caso de amor. E foi assim, que renasceu nosso amor. Numa festa de amigos, onde a gente dançou. Vamos, saudade, mais uma chegando! Que a gente se encontrou, não aconteceu, simplesmente o nosso amor. Já estava escrito, olha. Já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Você sem querer por mim esperava. E eu sem saber, por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você sem querer por mim esperava e eu sem saber. Você procurava, o destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. E a gente? A gente se ama pra valer. Bora, Vanderlei! Vanderlei da Chiva está com a gente. Encontro aí do Justo e Cheiro da Saudade. Olha aí. Meditado. Chega bom. Você nasceu pra mim, eu pra você. Paulinho Boi vai detonando. Você nasceu pra mim. Ah, se eu soubesse. Se eu soubesse que ela não me amava, eu parava por aqui. E o quê? E não chorava. Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim. Pop Saudade. Brinquei com seu sentimento. Pop Saudade. E dessa vez sobrou pra mim. Recordando. Uma noite sem você motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar. Uma noite sem você. Bora comitiva aí do Amazon Next, Marcelo David e também o Tcheco. Forte abraço, seja bem-vindo aqui no Pop Soleja. Voltar e me amar em Itacaré. Eu vou lhe. Olha, bem-vindo a Jose, rapaz. Voltar, um abraço, Maulino Boy. Itacaré. Na época, Maria Fumaça, lá no Mineirão. É. 1900 e... Pop Saudade! Prazer em rever a Jorge. Abraço, covarde. Se eu soubesse que ela não... O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. E não chorava. Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim. Brinquei com seus sentimentos e dessa vez sobrou pra mim. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você. Que eu quero, hein, cara? Quero desfilar ao seu lado, porque logo que eu lhe vi, fiquei amado. Pop Saudade. Eu só quero um minuto de atenção.

você. Quero te dar todo o meu amor. Pop Saudade. Venha, meu bem, não me deixe sozinho. Apaixonado por ti eu estou. Agora estamos gravando ao vivo. Daqui a pouquinho já tem CD pra rapaziada. Olha aí. Pra sair o seu alô, o seu abraço. Só chegar junto aqui no comando. Saudade 3D. Quero te dar todo o meu carinho. Quero te dar todo o meu amor. Como é que é? Venha, meu bem, não me deixe sozinho. Apaixonado por ti. Enxugue o seu pranto, te amo, meu bem. Não vou te deixar nem trocar por ninguém. Preciso ir embora, mas deixe voltar. No meu coração eu vou te levar. Sozinho sem ti eu também vou sofrer. Distante daqui querendo te ver. Eu sei que o amor faz a gente chorar. Sabe amar. Enxugue o seu pranto, te amo, meu bem. Não vou te deixar nem trocar por ninguém. Preciso ir embora, mas hei de voltar. No meu coração eu vou te levar. Sozinho sem ti eu também vou sofrer. Distante daqui querendo te ver. Eu sei que o amor faz a gente chorar. Não existe distância pra quem sabe amar. Bandeirinha, só na bolha. Já já o Beni Show por ali, também obrigado. Fred e Carmen, o Cachal 96 do Pop. Tudo que você quer, eu vou achar. Pop Saudade. Um jeito bonitinho de te amar. E aí? Vem, amor, não deixa eu sozinho. Quero sim te dar meu carinho. Bora, beijinho, América! Meu bem me deixar. É. Acho um outro jeito de te amar. O DJ Davis, teu Baldino. O Covarde vai dar só o contra perichar hoje. Pop Saudade 3D. Eu vou comprar tudo que você quer. Vou procurar tudo que você quer. Eu vou achar. Covarde da Saudade, DJ Paulinho Boy. Um jeito de te amar. Vou deixar chegando, olha. Meu amigo Bitel chegando junto. Chapacheiro. Aí no solo achou. Lembro o lindo riso. Meu Adriano Rodrigues, olha. Forte abraço, valeu. Lembro seu amor que no peito está trancado. Sinto saudade de você que me deixou de lado. Oh, minha vida. Minha vida é só você. Na distância pode ser. Pop saudade. Só posso te encontrar. E nada é feito da fraqueza, força. Você será minha mulher. Quando você quiser. Cadê esse clima? Eu já te convido pra amanhã ou domingo. Pop Saudade chegando justinho. Lá no Telegram, tá, gente? Ponte das Flores, já pediram. A gente tá lá. Fazer uma cara com o Pop Saudade e não ia no terreno. Amanhã pedir a Ponte das Flores. Que lindo riso que na mente está guardado. Relembro seu amor que no peito está trancado. Sinto saudade do corpo quente. Já já deixei ao vivo, hein? Me deixava. Só fechando hoje. Minha vida é só você. Paulinho Boy. Sinto saudade. DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. Quando Deus quiser. E nada é feito da fraqueza, força. Você será minha mulher. Quando você quiser.